DJ Tom Mix. A pressão aqui é incomparável. DJ Tom Mix, mandando as marcantes da sua vida. Tomix e banda Melodia. Meu amor, não consigo esquecer de você. Quando lembro do seu jeito lindo, liberando as machucantes, liberando as que dão sede na galera. Aqui na Academia do Shopping Santana. Agora, à primeira vista, parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Bebê chorando é mais caro, viu? Não vá sem dizer seu telefone, eu preciso. Preparem-se para atirar tudo que tiver. Estou como criança perdida. DJ USB também tá aqui comigo, bora, DJ! Instituto Turismo, aí tem moral até demais. Fala, fala, fala, Tomix. Tão vermelhos, lábios tão bonitos, é o amor. Eu me apaixonei, já não posso esconder. Sei. Estamos gravando ao vivo. O que posso fazer? Fala, bebê, fala, bebê. Fala, bebê. Ouça, amiga. Esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Mix. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Me fale mais dessa paixão. Não me obrigues, não. Porque é tão difícil assim. Me diz. Não vá, não. Não dá. Eu amo mesmo o homem que. Dói, bandida, dói! Catiusi. Obrigado, Marcelo, das passagens. Pela recepção. Aqui na academia. E tá chegando a nova academia. Modernizando tudo. Todo preconceito. Todo conceito. O nosso movimento. Pra bombar cada vez mais Santana. Comigo. Uma história não convence. Meu parceiro que arrebenta tudo. Mas agora tenho outra mão. Valeu, DJ, DJ. Fiquei enfurecido, fui a uma atração. Aí eu encontrei alguém que preencheu. Olha o meu parceiro Gil Pancadão. Tá aqui na área. Alô, Gil. Valeu, meu brother. Dom, dom, dom, dom. Não, não, não. Jaderson Santos. Me convencer. Eu tô aqui na academia. Sim, pra não te perder. Ele gosta dessa aqui. Meu amigo DJ Gil Pancadão. Também tá aqui. Banda Halley. O bicho vai pegar. Altas mixagens e agitação ao vivo. Quando lembro dos momentos que vivi com Dom Mix. Bate uma saudade aqui dentro de mim. Sofro no meu canto sozinha. Por que você não volta? Olha as marcantes rolando, rolando! Não dá mais pra viver assim. Eu te vejo em meus sonhos, mas você não. O amigo Cinei das passagens. Também daí comigo. Já tomando todas. Curtindo o som. Meu corpo sente. Bora, caveira! Responsabilidade. Bexiga o turismo. Fechado com o Dom Mix. Aí é pressão, viu, pai? Mais pólvora. Que vagalume, cara, meu amor. Olha, eu não queria nem mexer com os sentimentos, mas tô sendo obrigado. Comigo, o Matheus também tá aqui comigo. Valeu, mano. Inara, divulgadora número 1 da academia do Shopping. Mas o destino agora me faz viver, sentir. Quando foi embora, não sabes como sofrer. Sei que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora, amor, são frias, sentir. É porque se for. E agora, o que, que você vai fazer? Fala pra mim. E agora passo os dias a esperar, com os versos que escrevi, para um dia te falar. foi bom te amar. Não consigo esquecer o beijo seu. Bebê, dói! Assim dói demais, dói demais. Tomix. Toca marmar. Se pudesse existir um sentimento tão forte assim, e é por isso que eu te peço. Quem já sofreu por água, hein? Pode cantar aí, vai! Vai! Toca marcante valendo. Vem curtir com o DJ Tom Mix. Comanda. Reforma, sábado a galera vai curtir Balumbo, Domingão, Trio, Calçadão do Trio, galera não vai perder nenhuma, eu vou também, o Diego Tunic vai também tomar todas, Tchus, bora tomar uma. Aqueles momentos maravilhosos da vida. DJ Maluquinho, seu batidão. Tomix. Gravando ao vivo na academia. Olha, amor, eu falhei. Quebrei minhas promessas. Ele lembra da metrô, é? Que fui um fraco. Tu faz ele lembrar disso agora. O que faço hoje quando acordei? Já 14 de abril, bagulho doido, Diego Trunic. Vai arrepiar, todo mundo vai. Estaremos juntos frente ao mar, e de mão dadas vamos caminhar. Mesmo que passe. Para mexer com o turismo! E nos seus olhos ainda existe amor. Vai pagar uma pra nós agora aí. Voltarei, mesmo que passe toda a minha. sincera. Eu sou sincera, eu te prometo. Não me olha depois que abrir essa porta. Aí te digo, se for não volta. 7 de setembro, a tua amiga me ligou me dizendo que você estava morando perto dela. E eu confesso, eu só queria te ver, ficar com você, pra te dizer que eu te esperarei. Nós sentaremos juntos frente ao mar e de mão dadas vamos caminhar. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. Banda, banda. NP7, feita pra você. Banda. Pra quem tem duas paixões, essa aqui, essa aqui. Abraço, Rodrigo. Direto do Instagram, tamo junto. Fechado com. Super bem, obrigado Bahia, tamo junto. Não fui eu quem disse adeus. O baiano de hoje bem, da Bahia. Te ter aqui foi felicidade. Fotos de uma. Do amor que existiu, não há nada mais. Juntinhos! Academia! Juntos sonhamos, juntos estar. Não tinha o direito, mas vou aceitar. Se daqui pra frente, por tudo acabar. Chora, pode chorar! Olhares sedutores. machucantes que fazem a galera reviver. Sentimento, hein, pai? Aquele sentimento, orgulho de momento. Falar em sentimento, nada, Caveira super apaixonado, como sempre. Essa história chega ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que apaixonado pelo Itaipava. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. Tatuagem. Parece tudo sobrenatural. Você existe, eu vou me entregar. Numa noite que jamais vai existir. Te entrega, vai. Um novo pra viver com você. Uma história de amor. Fala, bebê! Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Precisa do quê? Precisa do quê? Precisa experiência. Tenho medo da dor. Chorar jamais! Chorar, chorar não vou! Sofrer! Sofrer! E nem morrer de amor. Sou novo pra viver com você. Uma história de amor. Dum, dum, dum. Dum. Dum. Mix. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chorar, chorar. O importante é dançar. Chorar, chorar não vou. É curtir, é se divertir. Nem morrer de amor. E aí, pai, pai? Não sei o que decidir. Tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. Duvidar de mim, desejo seu sentir. Perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi somar e dividir. Gramática em português, geografia. Tom Mix. Em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do... Tá na hora de dançar agarradinho. Te vira, vai. Oh, oh, prova de amor. Oh, oh, quem tá comandando tudo é o Bahia, meu irmão. Ele é o lado da primeira dama. Só de boa tomando uma. 007. Ao lado do meu amigo Marcelo das Passagens. Fala pra mim, vai. Sou novo pra viver com você. Uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Águia de fogo. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chorar, chorar. Segura a mão, mas eu não vou mentir. Tá do dormir. Melhor não me procurar, porque morro de medo de te perdoar. Bater o dedo, eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Muito obrigado, meu amigo Marcelo. Obrigado pelo convite. Bater o dedo, e aqui estamos juntos. Ela não vale um real, mas eu adoro. Rasga, vai. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei. É pra dançar coladinha aqui na academia, tua, tua. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você me lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir, quero ir. Bora tomar uma logo. CD de marcante exclusivo na academia. Bora malhar tomando muito chope. Você vai fazer o quê? Que vou fazer se depois os sonhos. O amigo Bahia, direto do Pará, de Santa Maria do Pará. Esse daí é parceiro. Terra boa. Obrigado, meu mano. O meu coração fica louco por você, aumentando ainda mais. Até quem não tem coração sofre nessa música aqui. Chorar. É que eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. De cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Pra aquela pessoa que traiu, que não tem medo de errar. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problemas sem solução. São coisas do coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é coisa do coração. São coisas do coração. Agora do Mix, vai! Pra te conquistar e de uma só errada pra te perder. DJ Marcelo das Passagens. Levei tanto tempo. Olha o Bahia, direto do Pará. Apaixonar. Se perdeu no carnaval, né? Em um minuto só. Perdi. De mãe do Rio. Santa Maria do Pará. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei pra Cuxim, mamãe! Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Vai parada, fala! Coração me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes, uma loucura por uma paixão. Péssimo coração. Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversa. Agora corre com essa. Alô, minha garçonete. Essa é a paixão. Chega aqui com o Marcelo das Passagens. E a gente vai sacudindo tudo. Balançando geral. Bora, Tumixer! Vamos lá, família! Tá na hora de estremecer tudo! Quem novinha pode ficar à vontade. Vem! Vem, vem, vem, vem! Vem, quem novinha pode ficar à vontade. Essa é a melhor festa da cidade. Bora. As amigas já estão prontas pro... Qual é a parada, hein? Pode vir que hoje vai rolar problema. Partiu pra rave do Tomix. Hoje ninguém é de ninguém. DJ Tomix tá tocando e as novinhas sentam bem. Partiu pra rave do Tomix. Hoje ninguém é de ninguém. DJ Tomix tá tocando e as novinhas sentam bem. Bota pra sentar tudo! Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, profissão perigo. Tu vai pra onde mesmo, papai? Eu vou pro baile da gaiola. Vai ter São de poder. Te vejo no baile, já chego sarrando do jeito que você gosta. Bora ver! Deixa esse tana te levar. Bora ver quem sabe vai cantar agora! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Quem tiver solteiro, joga a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro aí, bora detonar tudo, Tomixê. Um, dois, três, vai. Cheiro de lançado bom, cheiro de maconha boa, vara piranha jogando. E Tomixê tá tocando. Tu tá na gaiola. Fala! Então pega a visão, escuta o que eu te falo. Dá um grito pra mim ver quem já transou dentro do carro. Quem já transou dentro do carro aí? Você é louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de USB bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá. Bora baixar o som pra galera cantar dentro do carro. Quem gosta de putaria, canta eita! Quem tá feliz, levanta a mão! Vai, senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta. Ai, droga! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta. Dando risada bem da tua cara, sentando, quicando, jogando pra trás. Quer mais, quer mais, quer mais? Aguenta, vai. Bora, caveira, bora pra cima, papai! Aguenta, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Aguenta, mais, vai, vai, vai, vai, vai. Aguenta, vai. Vamos lá, família! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, afastou e nunca mais se viu. Pra mim não adianta público, não adianta multidão. O que importa de verdade é a alegria de você, Pólvora. A rave do Tomix tá mil grau. A rave do Tomix tá mil grau. A rave do Tomix tá mil grau. A rave do Tomix tá mil grau. Endoida, endoida, endoida. Endoida tudo! Põe o pãozinho pra cima e grita. Todo mundo jogando pra cima. Carnaval aí, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem tá ressacado do carnaval? Só quem tá, só quem tá. Vou fazer chover em cima deles. Agora! Mãozinha pra cima aqui também. Quem tiver solteiro, quem é que tá solteiro? Bota a mãozinha, bate na palma, bate na palma, bate na palma, bate na palma, bate na palma, bate na palma. Pode vir, pode vir, bate, bate, bate, bate, bate, bate. É pop, é pop na veia, sexta, sábado. Quem tá feliz pode cantar. Vai sentando, vai sentando. Vai, bebê, vai, bebê. E aí, Marcelo, das passagens, que amores são esses? São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amam. Dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada. Em cima, em cima, em cima, em cima. Dá-lhe uma bicada, dá-lhe, dá-lhe, Tomix! Um, dois, vai, vai, vai! Chegou, chegou, chegou! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Quem disse que não ia ter show, hein? O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho. E doida! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Pra cantar agora! Partiu pro coração. Grava lá fora, Inara. Mas não servia pra você. Já, Inara, valendo. De mão dadas não ia andar. Agora pensa só. mais pólvora. Nem um tiquinho do meu. Mais pólvora. Agora veja o sol. Fala, caveira. Vou fazer chover em cima dele. Mais pólvora. Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo e solidão. Baile de patrão, baile de patrão, baile de patrão, baile de patrão. Vem, vem, vem. Bagulho doido na rave do Tomix, é só rock doido de patrão. Bagulho doido na rave do Tomix, é só rock doido de patrão. Para aí, manga! Joga pra cima! Todo mundo, todo mundo! Lá fora o bagulho vai pegar fogo! All you people in the house. Dá-lhe a pistola, dá-lhe a pistola. Scream and shout, say hey, hey, hey, hey. Em qualquer ambiente tem que ter show nessa porra, essa show, essa show. Se fosse pra brincar, eu ficava em casa, que era melhor. Paysandu, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver aí. Quem é do Paysandu, joga a mãozinha pra cima. Quem é do Remo também. Quem é do Flamengo aí, dá um grito, dá um grito. Vai, vai, vai, vai, vai. Para as mamas do Nubi que eu vou levar essa pra Viena. Vai ser papapá. Vai descer até o chão. Até o chão. Até o chão. Até o chão. Até o chão. Até o chão. Quem é que tem amiga bandida? Bota a mãozinha pra cima que eu quero ver também. Só quem tem amiga bandida. É, bandida, fala pro Tom. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro Pop Live e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Teus amigos. Vai, vai, vai. Alô, Melody. Eu ia pro Pop Live e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. É, DJ Mel. Obrigado, meu amigo Rogério. Sem mulher, no Pará. As molecas já estão na fita. Um dos maiores iluminadores de Santana, o meu grande amigo Rogério, eu não tá aqui comigo. Tudo, pode ter certeza eu ia que ele não mia igual vagalume, viu, amado? Pegava teus amigos, pegava teus amigos, pegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. Cima. Quem vai ficar doidão de novo? Bota pra cima e bora! Mas ela quer o seu governo, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostoso, ela quer o seu gostoso. Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Pra ligar um assalto pico, pra ligar um assalto foco. Mais valioso que ouro, mais valioso que mata a nossa tropa. É o seu conceito de cachorro da nossa tropa. É o seu conceito de cachorro da nossa tropa. Vem, vem! É o seu conceito de cachorro. Vem embora pro bagulho doido, vem embora, vem! Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Naquele clima com tempo fuzil AK. Alô, Mel! Falou pra mim que tava Conhece, conhece, conhece. Ele é o 57. Falei pra ele. Conhece. Isso não é vida. Só na manha, só na manha. Soltava pipa, jogava bola de cut. Se me bate na bola, dá uma no campinho. Perdendo a vida, estragando a juventude. Meu mano sabe bem onde vai dar esse caminho. Chorando muito, ele é da sua infância. Sem esperança, tua mata no campo. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Joga! Joga a mão pra cima e bate na palma. Joga da mão. Tudo, vai! Joga a mão pra cima, joga, e bate joga na tudo, palma da mão. Hoje eu tô atribulado, hoje eu quero endoidar. Ponte. Vou ficar aqui na rave até o dia clarear. Até o dia clarear, até o dia clarear. Bora ficar até o dia clarear, Marcelo! Alô, Melri! Cheguei no crocodilo. Apaga tudo. Tá na hora de botar as mulheres pra dançar agora aqui na frente. Vai, mulheres! Agora fica doida, hein? Perturbada, perturbadinha. Agora! Vai! Quem tiver bunda, vem na frente e dança. Que é que elas querem? Bailão de rua. E Alex, o que é que elas querem? Bailão de rua. Descontrolada. Olha, ela não mexe, vem, eu venho, caralho. Pam, pam, puta. Olha ele. Arrasa, desgraçado. Convoca todas malucas, vai, pam, pai, e aí, Lelé? Já tem um! Eu só tô dançando, não quero ganhar. Olha, ele falou que ele só quer dançar. Ganhar, ele quer ganhar depois. Vai ter que chupar pirulito depois, né? Como é negócio lá, que negócio lá do pirulito? Pois era. Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo. Calma, bebê, eu não quero compromisso. Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo. Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo. Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tcheca. Isso. Tomo na pepega, tomo na pepega, tomo na pepega, tomo na pepega. O Gabriel do Corel que comeu a minha tcheca, o Gabriel do Corel que comeu a minha tcheca. Valeu no beat. Só pra quem é viciado em putaria, hein? Minha culpa é sua, não é minha. As meninas agora. De microfone ele conhece. Manda bunda pra mexer, que eu boto pra torar. O WM chama Loma e as gêmeas na canção. Vai para ali. Viu, caveira? Viu, caveira? Vai para ali. Ele quer as meninas checar. E vamos lá, galera. Parou. O Charles. Atenção, atenção, atenção. Atenção. Charles falando, Charles falando. Ó, descarada, fazendo deboche para ser calcada e se mexer tu vai tomar, vai não tomar. Tenta copiar vai. A dona da porra toda na hora de balançar e senta na sequência, fica na sequência, desce na sequência, é muita malemolência, desce na sequência, fica na sequência, é muita malemolência, malemo, malemolência, é muita malemolência, malemo, malemolência, é muita malemolência, malemo, malemolência, é muita malemolência, malemo, malemolência. Então senta na sequência, fica na sequência, desce na sequência, é muita malemolência, desce na sequência, fica na sequência. Bora ver rapidinho. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Só pra gente encerrar logo. Quem acha que foi a morena, grita aí. Quem acha que foi a loura, grita aí. A loura ganhou, a loura ganhou, a loura ganhou. Chama todo mundo. Fica à vontade no fundo sim. Fica à vontade no fundo sim. Fica à vontade no fundo sim. Na casa do seu Zé. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Adora, adora sua vida. Adora, adora sua vida. Na casa do seu Zé. Todo dia tem festinha. De novo. Fala meu parceiro Bexiga Turismo. Um abraço do Tom pra você, meu mano. Tamo fechado. Valeu meu garoto, garoto. Essa vai especialmente para todas as meninas. Essa vai especialmente para pras mulheres solteiras, hein? As que gostam de dançar ainda chama as amiguinhas. Cai aqui pra frente, tom, tom. Cai aqui pra frente, cai, cai. Bora, galera! Domingo tá de volta! O calçadão da trio! Galera, vai curtir o DJ PR por lá, gente! Olá, gente. Vai, que essa bunda no chão vai, vai, vai. Que essa bunda no chão vai, vai, vai. Bate essa bunda no chão, bota, bota. Vai pras mulheres solteiras! Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Pereto. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Quem tem amigo mentiroso, dá um gritinho. Vai começar a putaria! Nesse exato momento não existe. Só quem manda aqui são as mulheres. A partir desse exato momento são vocês. Nessa porra são as meninas gostosas. A festa é de vocês, hein? Rapaziada, deixa as meninas, por favor. Então, com toda a classe, com toda a classe, com todo estilo, menina. É com vocês, mulheres. Começou agora. Vai, Bahia! Aquecidinha rápida, tá? Senta, senta, senta, senta, senta, senta, vai, senta, senta, senta, ai que delícia, vai, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. O que foi? Gostoso? Gostoso? Ah, gostoso é você de quatro na minha cama. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Como é que assim? Ela tá aí? A pretinha tá que tá. Ela tá que tá. Ela tá que tá. Doidinha pra tu, doidinha pra tu. Moreninha. Vai! Taqui, taqui, taqui. Taqui, taqui, taqui, taqui, taqui, taqui, taqui, taqui, taqui, taqui, taqui, taqui, taqui, taqui, taqui, taqui, taqui, taqui, taqui, taqui, taqui, taqui, taqui, doidinha pra tu. Ui! Doidinha pra tu. Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe o uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe o uísque, mexe fica tudo, maluco, embrasa no baile de copo na mão. Mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe o uísque, fica maluco, em casa no baile de copo na mão. Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe o uísque, fica maluco, em casa no baile de copo na mão. É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa onda balança o popô. É tipo rave, eu tô acelerado e você na rave do Tomix. É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa onda balança o popô. É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa. Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Isso complica, que às vezes bate vontade e o meto a fica. Ela gosta Vai. Dessa nostalgia, liga todo dia pra querer. A ex quer virar amiga, é. Já tô ligado que essa mina é moda nada. É desculpa declarada pra poder sentar pra mim. E ela? Vai senta, vai senta, vai senta. Vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Puxa quem me viu, matei a vontade da Mix. Puxa quem me viu, matei. Executando as melhores. Vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Puxa quem me viu, matei a vontade da minha ex. Puxa quem me viu. Já virou baile funk! Vai sentando. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Vem sentando outra vez. De copão na mão. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão.